causa tanta dor. Mesmo que as lutas venham me cercar, o fogo do altar não se apagará. O fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. O fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Esse a tristeza me impede de sorrir. Confio só em Cristo, que cuidará de mim. Mesmo que o mal ao leito me levar, o fogo do altar não se apagará. O fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. O fogo arderá e não se apagará. Sobre o altar e não se apagará.